Deu-me paz e perdão. Se indiferente eu já me Obrigado, Senhor, pela manhã que nos foi apresentada por Ti hoje, pela alimentação, os contatos e conversas já estabelecidos, por tudo que nos tem acontecido já nessa manhã. Nós já agradecemos e pedimos antecipadamente pelo nosso passeio, pela condução e nossa permanência nos locais que nós iremos, que seja agradável para todo mundo. E para aqueles que excepcionalmente vão ficar, que o Senhor os proteja aqui, já que são poucos. Seja conosco agora nessa meditação, trazendo a Tua voz, a Tua palavra, uma explicação sobre a porção da Tua palavra, do Teu querer para o nosso coração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Veja, nessas manhãs nós seremos bem breve. Então, vamos, como ontem nós fizemos, foi muito interessante o silêncio feito por todo mundo. Ontem lá a gente não ouviu um pio, não valeu. O rapaz, o irmão Wellington, pôde se expressar bem porque não teve nenhum tipo de atrapalho nenhum. Então vamos fazer assim também nessas manhãs. Rapidamente. Daqui para o fim do nosso acampamento, eu, se eu não me engano, falarei 5 vezes, dentre as manhãs e as noites. Nós ainda teremos a presença de um outro pastor, não é isso? O presbítero Luizinho. Não, pastor Marconi. Então, nas outras 5 sou eu. Então, eu quero começar hoje, numa série de 5, uma palavra que vai, no final, completar tudo. E é em cima de um livro muito breve, muito breve, muito curto, que é a carta que Paulo escreveu para Filemon. Vamos entender um pouquinho mais dessa carta, numa leitura bem rápida que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui, enquanto essa van vai embora aí. E preste bem atenção, que é um texto bastante curto. Para a gente pegar aqui o caminho que Paulo estabeleceu. Veja. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, ao Gás, que funcionava na casa dele. Graça e paz a vós outros, a parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como muito caríssimo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, companheiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Interessante. Essa carta que Paulo escreveu para Filemon. Eu quero chamar, então, o tema dessas cinco mensagens com uma série de preferências. Porque nessa carta aqui que nós vemos breve, de Paulo para Filemon, eu percebi aqui cinco coisas que nós devemos preferir. É uma escolha que nós podemos fazer e agregar a nossa vida, agregar os nossos valores e sempre preferi-los. A primeira coisa que eu noto que Paulo pede para que Filemon prefira agir assim, e o próprio Paulo prefere, é o amor. Paulo sempre prefere agir por amor, solicitar uma coisa por amor. Ele disse, olha, sem falar que tu me deve até a alma, Filemon. Mas mesmo assim ele disse, eu não quero agir por aí, eu quero que você me atenda por amor. Se você notou e está com sua Bíblia aí, o texto é muito interessante. Escrito, para você dar uma olhada aqui nas ligações. Por exemplo, no versículo 4, o próprio apóstolo Paulo, sabendo que ia escrever, ele se adianta e fala do amor dele a Filemon. Porque quando se requer amor, é preciso que se ame primeiro. Então Paulo diz, Filemon, eu lembro de você todos os dias. Você faz parte das minhas orações. Eu lembro de você sempre, sempre, sempre nas minhas orações. E o que é isso se não amor? Levar o outro em consideração sempre que eu vou ao trono. Nunca ir sozinho, sempre ir com ele. Sempre que entrar em contato com Deus, se referir a Filemon. Isso não é amor? Isso é amor. E Paulo diz que o amor dele, o amor de Paulo, ele se expande pelo fato de ver amor em Filemon. Porque amor chama amor, como um abismo chama outro abismo. Ele diz que eu faço essas orações em amor, lembrando sempre, porque eu estou ciente do teu amor e da tua fé que você tem e tal, tal, tal. Depois ele diz assim, esse meu amor com o qual eu oro por você, baseado e sendo como resposta do amor que você tem, e esse amor que você tem não é só por mim, ele diz, é um amor primeiramente por Jesus, e sendo um amor por Jesus, um amor por todos os santos. E aí completa o amor, amar a Deus e aos próximos. Era esse o amor que residia em Filemon. O amado por Paulo, e a quem Paulo também quer, quem Paulo quer que ame. E mais tarde ele vai dizer por que ele quer que ame, e quem ele quer que ame. Aí ele diz assim, ainda no versículo 7, eu, Paulo, estava preso quando escreveu essa carta, já tinha sofrido muito por causa do Evangelho, já estava próximo da sua morte. Ele diz assim, eu tive uma grande alegria, porque todos os santos, quando têm contato com você, Filemon, eles se sentem amados. Chegou aos meus ouvidos que você ama todos, e sempre que possível, impossível, você ama. Então, eu amo você, o referindo nas minhas orações, você mesmo tem amor, e esse amor se tornou eficiente, se tornou prática, e esse amor chegou aos meus ouvidos e me fez sentir alegria. Mas eu chamo a atenção para ainda no versículo 6, quando Paulo diz que esse seu amor se torne eficiente. O pedido que Paulo vai fazer é nada mais, nada menos, para que Filemon coloque em prática de novo o amor. Nós já sabemos o que é que Paulo vai pedir, é uma coisa muito difícil. Mas antes de pedir, Paulo vai construindo uma cadeia de amor, chamando outro amor, baseado no amor, para que depois Filemão não tenha como negar. E ele venha apenas a tornar eficiente o amor. Aí já lá no versículo 8, no versículo 9, 8 e 9, Paulo diz assim: eu tenho liberdade, Filemão, por ser quem era, eu tenho liberdade para te ordenar o que convém, o que for. Aí no versículo 9, Paulo diz: mas eu sempre prefiro agir pelo amor. E é isso que eu quero trazer para nós. Eu tenho toda a capacidade, histórico e vida e relação, para te ordenar, para dizer o que é que tem que ser feito. Mas eu, versículo 9, prefiro. É uma preferência de Paulo, é uma escolha. Ele poderia agir de uma forma e ter o resultado, mas ele prefere agir pelas vias do amor, para ter um resultado com o coração. E interessante, eu já falei isso, mas eu estava vendo até o Renato Russo falando numa música dele, falando sobre amor, e ele falando porque nenhum dos casos ou dos amores dele deu certo, porque ele disse que ele era mandão. Aí ele chega e diz lá para o povo: quem manda, quem ordena, não sabe amar. E por isso que nada dos amores dele deu certo. E vocês sabem até os tipos de amores que ele tinha. E nenhum deu certo, porque não combina ordem com amor aqui nesse contexto. É preferível agir pelo amor. E essa é a escolha que Paulo faz. Essa é a escolha que ele quer também que Filemão tenha. Ele diz: olha, eu quero que você me responda, não por obrigação, versículo 4, mas de livre vontade. O amor é livre, o amor não tem como base as ordens, mas o amor tem como base a livre vontade. Se eu não tiver liberdade de amar, não é amor. Se eu não puder preferir amar, não é amor. Então, a primeira preferência desse nosso acampamento que eu queria trazer, baseado nessa cartinha que Paulo escreveu a Filemon, é o amor. Vamos preferir amar, agir pelo amor. Nós sabemos que o nosso Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E o que foi isso, senão uma escolha que ele teve? Ele poderia muito bem agir só consoante a sua justiça, e todos nós estaríamos acabados e mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus preferiu amar. Nenhuma dessas preferências, ou nada disso aqui, tem uma base mais sólida do que em Deus. Ele poderia fazer o que ele queria. Ele poderia hoje, inclusive, ordenar que nós fizéssemos as coisas. Mas Deus sempre prefere amar. E pedir que a gente prefira também como ele prefere o amor. Nós sabemos que a nossa salvação não depende de nós. Nós sabemos que a graça de Deus é livre. E antes que houvesse vida em nós, a vida nos frequenta, nos visita. E só depois disso é que a gente tem vida. Mas na nossa vida cristã, há muitas escolhas para se fazer. A escolha de vir ou de ficar ali, a escolha disso ou daquilo, e essas escolhas dependem de nós, logicamente. E sempre que nós tivermos a opção de escolher, prefira o amor, prefira amar como Deus preferir. Então, aqui encerra a minha primeira palavra. Eu queria apenas que aqueles que têm já as duplas estabelecidas, depois que eu falar, a gente faz as duplas e tem um período de oração enquanto a equipe se organiza para ver como é que a gente vai, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Com a sua dupla, você vai, ainda que você seja mais experiente, você poderia agir ordenando o que deveria ser feita, prefira amar, prefira escutar, prefira ser ouvido, prefira ajudar. Nós vamos fazer assim. Quando tiver as duplas, prefira amar e ame o seu vizinho, ame a sua dupla e ore por ele nesse sentido. Vamos fazer isso, como Paulo disse: eu lembro sempre de você nas minhas orações. Tomara que essas duplas possam servir para que esse nome que você tem sentado com ele sempre possa fazer parte dos seus momentos de oração.